Os cantos se levantam a cada dia, a todo momento nos tentando destruir. Os gestos e no olhar, buscando nos tragar, ou tão somente acovardar. Se esmaga o canhão, porque do Senhor é a guerra. O inimigo vem ao chão na força do braço de Deus. Como menino, uma pedra lançada ao ar, é mais um Golias que vamos derrubar. Loucura para somente sabedoria, ao que crer nos mistérios de Deus. Pra mim, pra você, sem espada ou canhão, porque do Senhor é a guerra. O inimigo vem ao chão na força do braço de Deus. Ho, ho, ho.